Nós tão babaca. Eu nem discuto, já sei que eu sou maluco, raciocinando o troco que cedeu naquele truco. Outra vez e todo fluxo que eu guardei no armário, achando que não seria o otário que ia perder a vez. No seu tempo, seu momento, faça o que você quiser. Não entendo o sentimento de me ter na mão e amarrado aos seus pés. É que eu sou seu babaca favorito. Toda vez que cê dá um grito, eu volto correndo pra calma, ouvindo a volta. Talvez na outra vida eu nasça mais bonito e não seja tão dolorido de aceitar que o grande amor só me quer mal. É que eu sou seu babaca favorito. Toda vez que cê dá um grito, eu volto correndo pra calma, ouvindo a volta. Talvez na outra vida eu nasça mais bonito e não seja tão dolorido de aceitar que o grande amor só me quer mal. Isso que eu não brigo, até postei com um amigo que seu número eu nunca discussão. É que eu prefiro que tu ache que tá certa. Diz aí que eu sou um merda e levo um prêmio por ganhar mais discussão. Chama gigante e me faz dele com sapato. Ainda finge que é fácil, não se importa se a gente chega ao fim. Então continua dizendo que me odeia. Quem sabe assim tu acredita e para de ligar pra mim com que eu sou. É que eu sou seu babaca favorito. Toda vez que cê dá um grito, eu volto correndo pra calma, ouvindo a volta. Talvez na outra vida eu nasça mais bonito e não seja tão dolorido de aceitar que o grande amor só me quer mal. É que eu sou seu babaca favorito. Toda vez que cê dá um grito, eu volto correndo pra calma, ouvindo a volta. Talvez na outra vida eu nasça mais bonito e não seja tão dolorido de aceitar que o grande amor só me quer mal.